O nosso tema hoje, o erro que vejo no outro. É um tema bastante reflexivo, né? Da gente pensar sobre o erro que eu vejo no outro. A gente começa com uma pergunta: como é que eu vejo o erro no outro? E esse ver, ele é bastante amplo. Como é que eu vejo o erro no outro? De que forma que eu estou conseguindo perceber isso? Porque isso diz muito mais de mim do que dele. Muito mais. E tem até uma segunda pergunta, que é: qual a intenção que me move em ver? Por isso que eu falei que é reflexivo, né? Porque a gente vai se conhecendo um pouquinho através de um mecanismo tão natural que nós vamos fazendo, que é o viver, porque é uma prática cotidiana nossa, essas atitudes. O que que me move em perceber o que está acontecendo? Nós ouvimos muito, muito, e falamos que o mundo está assim, que o mundo está assado, que isso, que aquilo. Será que nós não estamos conseguindo ver também as coisas boas? Só conseguimos ver as coisas negativas, ruins que acontecem? Será que não é o nosso olhar que está acostumado a buscar algum tipo de informação? Porque ver é tomar conhecimento, é perceber. Quando eu vejo, eu percebo. A questão é: e quando eu não vejo? O porquê eu não vejo? Eu citei o exemplo das coisas boas, das coisas negativas. Quando eu não consigo ver as coisas boas, por quê? Porque também ainda eu não percebo. Elas passam a não existir para mim nesse campo mental. E quando eu quero ver determinada coisa, quando eu busco algum tipo de repetição, estamos falando de erro. Quando eu insisto em ficar buscando o erro para muitas vezes justificar alguma coisa. De novo a questão: qual a minha intenção com isso? Como eu ajo com essa informação que eu estou captando? Por quê e o que eu faço? O mais correto, quando a gente percebe o erro alheio, é que ele sirva para nós como um exemplo, um aprendizado do que nós não devemos fazer. Isso é o mais correto. Mas também é o mais difícil. E que poucas situações nós colocamos isso em prática. Poucas. Os pais, quando percebem um erro do seu filho, uma atitude incorreta, eles têm a obrigação de corrigir, de orientar, de explicar o porquê não deve ou o porquê deve. Essa é a função. Se eles não fazem isso, eles erram por omissão. Ou nós erramos, todos nós. Muitas vezes nem percebemos. Quando nós não conseguimos perceber, é porque aquilo é tão familiar para nós, é tão certo, que a gente nem se dá conta. Precisamos também nos reeducar toda hora. E muitas vezes o que acontece com esse filho, quando nós não percebemos, ou por uma fraqueza não conseguimos fazer isso, eles crescem e continuam fazendo. Eles têm esse consentimento para continuar fazendo. E aí, em determinado momento da vida, quando acontece algo, nós buscamos esconder, nós buscamos que aquilo não seja descoberto, porque aquilo causa sofrimento em nós, que naquele momento não conseguimos colocar em prática um aprendizado, uma correção. Então, essa questão de ver o erro é muito mais relacionada aos olhos de quem vê do que a quem pratica. porque o ensinamento é interno. Eu disse que o certo é a gente pegar e aprender com aquilo. O que nós fazemos normalmente? Uma vez, tem até um texto aqui no Evangelho que cita sobre esse assunto, a passagem de Madalena, que todo mundo conhece. A gente vai repetir um pequeno trecho dela. Que ela foi surpreendida em adultério e que na época era um crime passível de morte. Não apenas de morte, por apedrejamento. E aí pediram para Jesus, que ele estava ali perto, quando levaram ela na praça, contaram a história e disseram, o que devemos fazer? E ele disse, bom, aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. E nós sabemos a história, que ninguém atirou pedra, todo mundo foi embora. Ou seja, a gente não tem moral para ficar julgando ninguém, os erros alheios. Nós temos que cuidar dos nossos. Hoje, a gente até não apedreja mais, mas a gente joga na rede social daí. É quase pior. A gente deprecia o outro através daquilo que a gente sabe que ele fez de errado, e depreciar é tirar o valor da pessoa, coloca ela para baixo, como se através disso automaticamente eu me tornasse melhor. É algo que a gente não trabalha muito conscientemente, mas é o que a gente faz. Quando nós julgamos, nós estamos dizendo que aquela pessoa é inferior a mim, porque eu não faço aquilo. Então eu sou melhor. Assim, numa doença, a gente acredita nisso. E a gente continua, porque o ego fica super excitado, fica grande. Isso faz bem, porque... Então a gente continua fazendo, continua repetindo os mesmos erros, cuidando sempre do que o outro faz e descuidando do que eu tenho que fazer. Capítulo 10 do Evangelho, o título é Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. O que é misericórdia? Misericórdia é compaixão, ter solidariedade, é ajudar, é ter piedade pelo sofrimento do outro, é perdoar. Porque o primeiro título diz aqui, perdoai para que Deus os perdoe. E lá quando a gente reza, a gente aprendeu desde pequeno a rezar o Pai Nosso, a gente diz, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. E a gente perdoa pouco. Então a gente está dando uma carta assinada, dizendo assim, pode perdoar pouco os meus erros, porque eu também perdoo pouco. Eu estou no mesmo patamar. Nós estamos autorizando, hipoteticamente, né? Como se isso fosse possível. E não percebemos. O julgamento, quando nós olhamos alguém que cometeu um erro, eu aqui em cima e a pessoa que errou aqui. Se eu agisse como eu sou uma pessoa boa, eu agiria aqui, ó, nessa linha. E o que a gente faz? A gente vai aqui, ó. A gente devolve a agressão verbal, a agressão física. A gente age na vingança da mesma forma que o outro fez contra nós. Então, é fácil de ver, né? Nós nos igualamos. É fácil de ver. Então, aquele que é ruim, aí eu também sou. Como que eu vou julgar? De que forma que aquele erro repercute em mim? Eu uso ele para quê? Para continuar agindo da mesma forma. Não consegui aprender quase nada. E aí Jesus diz de novo, né? Perdoai para que Deus os perdoe. Reconciliai-se com os seus adversários enquanto nós estamos a caminho, porque é muito mais fácil eu chegar e procurar alguém e dizer, me desculpa, eu errei por tais e tais motivos, pedir perdão. Porque depois o que acontece? Dependendo do que for, cada um numa dimensão diferente, física e espiritual, nós acabamos continuando unidos por aquele sentimento criado, muitas vezes sentimento negativo. E nós queremos isso? Não, não queremos. Quando nós falamos de obsessão, quando nós falamos de espíritos que perseguem, é por algum motivo, né? Não existe nada por acaso. Nós criamos um vínculo e hoje nós estamos vinculados. Continuamos ainda amarrados àquilo que nós alimentamos. Muitas vezes as palavras do Evangelho, elas soam para nós como fazer o bem para os outros, como uma forma de salvação, ser bonzinho. E não é isso. O maior beneficiado de tudo isso é quem cria, é quem faz. Luz, iluminação, expansão. O outro até pode se beneficiar, se ele quiser aceitar o bem que tu vai oferecer. Até pode. Mas se a tua intenção for a melhor, tu está te beneficiando. Tu está te tornando alguém melhor, mesmo que não muito, um passo a cada vez. Mas é por nós, é por evolução, por aprendizado, que nós devemos fazer. A questão evangélica, ela é totalmente explicada hoje pela ciência, pela filosofia. O porquê de fazer tais coisas, por que agir dessa forma? Não é para ser bonzinho, é para se tornar alguém melhor. Quem sabe um dia, um longo tempo, ser alguém realmente bom. Mas é um processo, é uma caminhada. Eu falei, né? É um texto, é um título de reflexão. Porque através disso nós vamos repensando muitas coisas que nós fazemos todos os dias. E repensar é um ato mental. Para que através dele, ele faça com que as nossas palavras sejam mais afetuosas, elas saiam com mais afeto. E talvez, mais adiante um pouco, as nossas atitudes também sejam mais, como é o exemplo, solidárias, piedosas, de perdão. Um processo atrás do outro, de sequência. Uma coisa leva à outra. A transformação que todos nós estamos buscando, ela é uma transformação lenta, porque nós somos ainda muito íntimos de tudo isso que acontece ao nosso redor. Esses erros que nós percebemos, eles ainda são muito próprios de cada um de nós. E para mudar isso, trabalho. Trabalho e auxílio. Mas já tem um outro título que diz também, né? Ajuda-te. E o céu te ajudará. Então, que a gente consiga fazer a nossa parte.